Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu quero avisar o seguinte: a partir da semana que vem nós teremos um problema com o horário, porque a diferença daqui para o Brasil será de 3 horas, e nós aqui temos que ir à missa que termina às 6 horas. A outra igreja aqui é muito longe, e a única que temos aqui disponível é essa. A missa termina às 6 horas, e nós temos que ir na missa do sábado, porque a do domingo só tem na outra também, que é muito longe. Então, as aulas começaram às 9, 9h10, 9h15. Não há nada que eu possa fazer, não sei quanto tempo vai durar isso. Então vai ser assim. Muito bem. Conforme eu anunciei durante a semana, eu queria fazer uma breve análise desse documento da Universidade Federal da Paraíba. E me parece altamente significativo de tudo que está acontecendo. Não se trata aqui, não se trata absolutamente de discutir com os caras, de contestá-los, de responder, nada disso. Isso tudo seria uma vulgaridade, uma bobagem. Mas o documento expressa muito da atual forma mentes da esquerda brasileira. Talvez ela resuma a cosmovisão inteira desse pessoal. E depois seria interessante fazer uma breve análise também de certas reações ao meu trabalho que tem surgido da parte da direita, tanto da extrema direita, o pessoal enfesado, intervencionista, policial, etc., e alguns protestantes, outros católicos, ou pelo menos é o que se dizem, tanto quanto da esquerda dita moderada, social-democrata, tucana, etc., etc. Tudo isso é muito interessante porque você tem aí a prova viva de que a motivação dessas reações contra o meu trabalho não vem, não são de ordem política, de maneira alguma. Tem um outro fenômeno mais profundo que precisa ser sondado, né? Eu acho que um dos motivos é o seguinte: é que durante 40 anos, toda a chamada direita brasileira se submeteu assim, servilmente à hegemonia esquerdista, ficou quietinha no seu canto, na verdade, aterrorizada com um perigo que nem existia. Eles tinham medo de algo que só existia assim, no ar, como imaginação. E ficaram todos quietinhos durante 40 anos, né, cuidando das suas porcas vidas, etc., etc. Depois que eu abri um rombo na hegemonia esquerdista, sobretudo com a nova era, a Revolução Cultural e o imbecil coletivo, né, aos poucos foi se abrindo espaço para que circulassem opiniões direitistas, e esse pessoal, então, vamos dizer, se sentiu encorajado, né, e ao mesmo tempo envergonhado por ter ficado quieto durante tanto tempo. Então tinha que desfazer de alguma maneira esta impressão. Então tentaram, vamos dizer, acobertar retroativamente a sua covardia e omissão através, vamos dizer, de um radicalismo exacerbado nas palavras e demonstrações de raiva e tentativa de desqualificar o que eu estava fazendo, etc. Era muito, muito simples, né? Quer dizer, depois que você mata o bandido, aparece um monte de herói, né? E evidentemente vão ter que esculhambar com a sua reputação. Isso é tudo, de certo modo, é natural, mas não é aceitável, né? Isso da parte do pessoal da direita. O problema da esquerda é muito mais profundo. Nós não podemos esquecer que as fontes intelectuais da esquerda internacional, elas secaram nas últimas décadas. Você já não tem, hoje você não tem intelectuais de grande porte, como você tinha o Henri Lefebvre, Roger Garaudy, dessa gente toda. Nem mesmo os chamados novos filósofos, Nouveau Philosophe da França, não tem mais nada disso. Nouveau Philosophe até estão um pouco direitistas hoje. Secando as fontes internacionais, então evidentemente a nossa intelectualidade esquerdista, que sempre foi dependente das fontes estrangeiras, ela se viu dispondo apenas das suas próprias forças e, evidentemente, de um discurso diversitário, multiculturalista, que não vem, isso é importante, não vem de grandes intelectuais. Não há nenhum grande intelectual diversitário. Você tem sub- ou semi-intelectuais, como Judith Butler e outras, esse Corey Robin, que acaba de escrever um dos piores livros que eu li na minha vida, chamado A Mente Reacionária, que um dia eu vou comentar aqui. Então, toda essa ideologia diversitária se constitui apenas de slogans e de apelos emocionais. Elas não têm um fundamento numa análise da realidade. Porque tudo isso aparece com a disciplina de estudos culturais, como apareceu aqui nas universidades americanas, que é, vamos dizer, de um baixíssimo nível intelectual. Geralmente é um puro discurso ideológico. Nós podemos definir o discurso ideológico por duas características. A primeira é o seguinte, é que ele jamais vai aos fundamentos. Ele sempre vai partir de premissas já muito elaboradas e que são, de certo modo, de domínio público. São coisas que já são repetidas. Né? Isso, então você nunca precisa ir ao fundo da demonstração. Você sempre fica da superfície para cima. Quer dizer, o que você quer é provocar suscitar um movimento político qualquer, um protesto, alguma coisa assim, alguma ação, tá certo? E você, portanto, não vai recuar para os fundamentos, né? Quando você recua para o recuo para os fundamentos, que é o característico do pensamento filosófico, ele implica justamente uma parada na ação. Você tem que parar, né? Se você está recuando para os fundamentos, você, evidentemente, você não está impulsionando ninguém a agir. Quer dizer, você está num estado de dúvida e de investigação, não no estado de, vamos dizer, entusiasmo ativista. Então, se é para estimular o entusiasmo ativista, você vai fazer exatamente o contrário. Você, na verdade, você não vai discutir nada, você só vai afirmar, afirmar, afirmar, afirmar. Nada pode ser colocado assim realmente em dúvida, em estado de investigação, absolutamente nada. Então, partindo, vamos dizer, de teses que são de domínio público, mas que é importante, não são universalmente aceitas, né? São aceitas apenas pelo grupo de referência. Então você toma as crenças atuais do grupo de referência como premissas e, evidentemente, tudo que você disser a partir daí parecerá verossímil a essas pessoas. E essa é justamente a diferença que os antigos retóricos estabeleciam entre o que é a retórica propriamente dita e o que é a herística, que é, vamos dizer, a retórica de vigarista. Então, a retórica, ela parte, para usar os termos clássicos, parte de premissas universalmente aceitas, premissas de senso comum, né? Como, por exemplo, as galinhas botam ovos, o sol é azul, etc, etc, né? E raciocinando a partir daí, você chega à conclusão que são aceitáveis para toda uma sociedade, ou pelo menos para um determinado grupo de referência. Quando você usa premissas que não são universalmente aceitas, mas as toma como tais, você entra no campo da herística, que é o campo da trapaça retórica. Tá certo? Isso aí está bem explicado no livro do Schopenhauer, né? nos meus comentários. Então, todo o discurso diversitário, sem exceção, é desse tipo. Ele parte de coisas que um determinado grupo acredita e raciocina como se aquelas coisas fossem de domínio público. É isso. Quando você amplia o tamanho da plateia, você vê que elas não são de domínio público de maneira alguma, que só uma parte ínfima do público acredita naquilo, tá certo? Mas o tom que fala é evidentemente um tom que não visa persuadir, na verdade, ninguém de nada. Só fala para quem já está persuadido de algum modo e tem uma estratégia que não é de persuasão, mas de inclusão e de envolvimento, fazer com que você se sinta um membro do grupo. Então, na hora que você vai aceitando aquilo, você sente que você começa a compartilhar daquelas premissas que jamais foram discutidas e começa a compartilhar delas justamente porque não foram discutidas. Tá certo? Então, este é o procedimento padrão de toda e qualquer ideologia. Você imagina, por exemplo, quando surge no começo do século XX, surge a ideologia fascista. Ela falava para uma parte do público que estava muito frustrada com a destruição da Itália pela guerra e com o estado de atraso que a Itália estava. Então você tinha lá um bando de patriotas nacionalistas que eram muito sensíveis a isso. Mas podia haver pessoas que eram sensíveis a outra coisa. Se você pegasse um camarada meio comunista, ele está pouco se lixando para o estado da Itália, ele está pensando no proletariado internacional. Então, na medida em que você ouvia o discurso comunista ou fascista, você se sentia incluso no público a que esses discursos se destinavam. Você se sentia um patriota italiano humilhado e ofendido, ou você se sentia um proletário explorado, mesmo que você não fosse nem uma coisa e nem a outra. Tá certo? Então, o objetivo desse discurso herístico, ele é, então, o envolvimento, criar em você um senso de participação num grupo. Essa é a primeira finalidade. E, em segundo, reforçar o senso de identidade desse grupo, vamos dizer, pela repetição das mesmas figuras de linguagem, dos mesmos jogos de palavras e assim por diante. É claro que isso é um jogo muito perigoso, porque o ideólogo pode se convencer das suas próprias palavras e tomar o discurso heurístico como se fosse uma descrição da realidade e basear nisso a sua estratégia. Um dos assuntos mais interessantes da ciência política é as relações entre discurso ideológico e estratégia. Essas coisas nunca coincidem, quer dizer, nem podemos tomar como princípio que nenhum líder político que fala em nome de uma ideologia age em função dela. Ele age sempre em função de um diagnóstico de realidade, tal como ele a compreende no momento, o qual rarissimamente coincide com o conteúdo da ideologia. Pessoas de mentalidade puramente doutrinária veem nisso uma contradição. Ah, o sujeito ele diz isso e faz aquilo. Fala, bom, mas ele não teria como agir em função da sua ideologia, porque a ideologia não é uma descrição de realidade. Ela é como se fosse um teatro, ela está encenando uma situação para criar um envolvimento. Então, é claro que nenhum ideólogo pode agir em função da sua ideologia, ele vai ter que agir em função de um segundo discurso, que é mais discreto, só para os íntimos, ou às vezes existe só na cabeça dele, e que lhe dá uma noção da realidade. Né? Você veja, por exemplo, quando Lenin, logo após tomar o poder, ele estabelece a chamada nova política econômica, que é uma política, na verdade, liberal, que, incentivando a liberdade de mercado. Nada na ideologia que ele pregava podia prever isso. Tá certo? Era a situação econômica objetiva que lhe impunha esta medida, sem a qual a Rússia teria acabado. Né? Se ele não fizesse isso, metade da população russa morreria de fome. Ele estava cedendo a uma realidade que ele conhecia perfeitamente bem, embora não coincidisse com o conteúdo do seu discurso ideológico, ele toma esta providência. Então, este tipo de coisa, este jogo entre estratégia e tática, por um lado, e discurso ideológico, por outro, é uma coisa muitíssimo, muitíssimo interessante. Agora, existem situações onde, na falta de uma liderança verdadeira, na falta de uma intelectualidade capaz de fazer análise de conjuntura mais ou menos viáveis, o próprio discurso ideológico se torna uma estratégia. E é exatamente o que acontece no Brasil. Isso quer dizer que a esquerda brasileira está acreditando no seu próprio discurso ideológico. E esse discurso ideológico ele vem de duas fontes. Ele vem da tradição comunista, por um lado, né, a qual passa por algumas mudanças ao longo da sua história. Nós vemos, por exemplo, que o comunismo passa, sobretudo após a Segunda Guerra, ele passa do internacionalismo proletário para o estímulo aos nacionalismos, aspas, anti-imperialistas. Quer dizer, o nacionalismo, que era uma coisa maligna, num certo contexto, se torna benigna do outro. Então, nós temos essa amálgama de nacionalismo anti-americano, né, com o discurso marxista tradicional da luta de classes, de modo que a luta de classes, a partir daí, começa a ser vista como uma luta entre nações, como se houvesse nações proletárias e nações burguesas. O que não é verdade, evidentemente. Cada nação tem lá o seu proletariado, o seu lumpe proletariado e a sua burguesia. Então, por exemplo, você encher de dinheiro, tá certo? Investir maciçamente em certos países do terceiro mundo favorece, evidentemente, a burguesia desse local e não o povo. Mas no contexto, vamos dizer, da estratégia terceiro-mundista, se você favorece a burguesia de um país do terceiro mundo, você está favorecendo uma nação proletária. Então, isso é comum. Quando você vê essas... como aconteceu aí com a Fundação Clinton, que coletou dinheiro para socorrer as vítimas de um terremoto no Haiti e embolsou 90% do dinheiro, só deu 10% para os flagelados e naturalmente dividiu os 90% com os seus colaboradores no Haiti, que certamente não são proletários. Isso é uma coisa muito comum, né? Então, a superposição desses dois discursos, o discurso da ideologia proletária e o discurso terceiro-mundista, isso aí já bastou para criar no mundo uma confusão dos demônios, tá certo? nós vemos resíduos da ideologia terceiro-mundista hoje no Ciro Gomes. Ciro Gomes é um homem formado nesta mentalidade, né? É o terceiro-mundismo anti-americano, anti-imperialista, etc., etc. Ainda tem isso, é um resíduo. Isso não tem absolutamente nada a ver com o discurso multiculturalista que aparece a partir de, sobretudo, se dissemina a partir do maio de 68, embora já estivesse sendo preparado há muito tempo. Esse discurso multiculturalista, ele não tem absolutamente nada a ver com as nações. Ao contrário, ele volta a ser internacionalista. Mais que internacionalista, ele é globalista. E ele é, evidentemente, fomentado pelas grandes empresas multinacionais, grandes grupos multinacionais, tá certo? Que justamente nesse lance descobrem um meio de botar toda a esquerda internacional a seu serviço. Porque a ideia fundamental da ideologia diversitária é a dissolução ou destruição, ou demolição de todos os antigos valores culturais, critérios, códigos, etc., etc., etc. É destruição que vai muito mais fundo do que parece. Quer dizer, eles não estão interessados só em destruir códigos morais, mas até em destruir, vamos dizer, esquemas de percepção básicos, né? Como, por exemplo, a percepção das cores, né? Você vê que o simbolismo da cor preta, como uma coisa que, por um lado, é sinistra, e também está associado, vamos dizer, à morte, etc., etc., é uma coisa universal. Então eles misturam o simbolismo das cores com as intenções racistas. Então tudo que é preto passa a ser depreciativo da raça negra, né? Embora o simbolismo, como eu mesmo já demonstrei, fosse exatamente o mesmo nas culturas africanas, né? Então até outro dia apareceu a ideia do papel higiênico preto, né? Por que o papel higiênico tem que ser branco, né? O papel higiênico tem que ser preto, porque o papel higiênico branco é racista. Agora existe papel higiênico verde, cor-de-rosa também. Então chega a este ponto, que é a demolição de esquemas de percepção que estão consolidados até pela evolução animal ao longo de milênios, né? O senso das quantidades, dos números, etc., etc. Quando você vê, por exemplo, que a chamada violência contra gays, que é uma coisa ínfima em qualquer sociedade, é sobreposta à violência anticristã, por exemplo, que mata 150 mil por ano, eles estão aqui, estão demolindo o senso das proporções. Não é isso? Então, se você... também, vamos dizer, a própria ideia, vamos dizer, de gênero, é o raciocínio que está aí embutido é o seguinte: existe um fenômeno biológico, que é o sexo, e existe o gênero, que é uma construção cultural. Mas, ao mesmo tempo, a mesma ideologia que diz isso diz que o sujeito que troca de gênero, ele faz isso por uma inclinação genética. Eu digo, mas que negócio é genético ou é cultural? Então, essa confusão, vamos dizer, entre natureza e cultura é uma coisa que, uma vez que entrou na cabeça do sujeito, destrói um monte de áreas em que o raciocínio dele não vai funcionar mais, né? E assim por diante, também o fato de que não, nós vamos acabar com todos os estereótipos sexuais e vamos promover o transexualismo. Mas o que é o transexualismo se não é uma cópia de um estereótipo? Se não existe o estereótipo das mulheres de lingerie, etc., etc., bom, quem que o rapaz transexo vai copiar? Quer dizer, na verdade, todo o transexualismo é baseado na cópia de estereótipos. Ele promove os estereótipos. Não é isso? Houve aqui, uns anos atrás, uma exposição de um fotógrafo, aliás, um fotógrafo brilhante. Ele se chamava Garotas do Século XXI. Então você via aquilo, era uma coleção de beldades, né? Todas lindas, maravilhosamente vestidas, etc. Quando você ia ver, era tudo transexo. Então o que é isso aí? Você está aprofundando, né, e fortalecendo o estereótipo. Você vive do estereótipo, na verdade. Então como é que você pode, ao mesmo tempo, combater os estereótipos, né? Uma vez que o sujeito aceitou isso, quer dizer, ele aceita ter uma ideia aqui, outra ali, e uma nunca mistura com a outra. Isso aí destrói a inteligência humana, evidentemente, né? E depois de algumas décadas, isto começa, vamos dizer, mais do que o conteúdo da ideologia diversitária, esta espécie de lógica invertida, tá certo? Ela começa a entrar na cabeça das pessoas, elas começam a raciocinar realmente assim. E isso aconteceu com toda a esquerda brasileira, sem exceção. Então, eu me lembro que no filme Jardim das Aflições, o único ponto em que eu falava de política era explicando como que o PT tinha caído. E eu disse que ele caiu porque ele adotou simultaneamente duas estratégias incompatíveis. Uma era a do Raimundo Faur, a destruição do estamento burocrático, e outra era a do Antônio Gramsci, que é você mesmo se transformar no estamento burocrático. Eu digo, mas se você joga pedra no sujeito, ao mesmo tempo você se transforma nele, você acaba jogando pedra em si mesmo. É uma coisa muito simples e que, na verdade, seria útil para o PT se eles tivessem escutado a minha explicação. Não estou falando contra eles, eu estou só explicando o motivo de um fracasso. E, na verdade, se houvesse um sujeito inteligente dentro do PT, ele diria: pô, é isso mesmo, nós fizemos essa burrada, temos que voltar atrás. Esse é o único ponto de política que tem no filme. E, na verdade, é uma simples análise sócio-histórica, bastante simples. Então, as reações que apareceram ao filme em certas universidades, elas são um exemplo do que eu estou falando aqui, de como a mente esquerdista no Brasil se transformou numa coisa absolutamente incapaz de perceber o óbvio. Aí já não é mais nem paralaxe cognitiva, aí já é alucinação mesmo. A alucinação que chega, vamos dizer, na inversão completa da realidade. Inversão de uma realidade na qual, ao mesmo tempo, as pessoas estão tentando atuar. Tá certo? E não é de espantar que toda esta atuação produza, claro, uma reação negativa. Porque todas essas manifestações que estão havendo, vamos dizer, da chamada extrema esquerda, que eu não gosto muito desse termo, mas digamos que é assim. Elas estão corroendo o pouco de reputação que ainda resta para esse PT, PSTU, PSOL, etc, etc, né? Então, é uma espécie de antipropaganda, contra-propaganda feita contra si mesmo, né? Eu não estou lamentando isso, não estou lamentando nem festejando, eu estou apenas observando que isso é o que acontece. E, de modo geral, vamos dizer, a destruição da inteligência, eu não sou a favor da destruição da inteligência de ninguém, seja esquerdista ou seja direitista, não é esse realmente o problema. Eu acho que a tragédia brasileira tem muito pouco a ver com ideologia de direita ou de esquerda e tem que ver com a queda do QI. Isso é uma coisa gravíssima. A queda do QI começa nas altas esferas, começa entre os intelectuais. O fenômeno que eu descrevi no livro Imbecil Coletivo, que é um mostruário de cretinices fora do comum, que circulava entre os intelectuais de esquerda, na época, como se fossem coisas verdadeiras e inquestionáveis, mostrava que ali você já tinha um fenômeno grave, quer dizer, uma intelectualidade quase inteira, até que estava, como disse eu, eram pessoas que se reuniam para se imbecilizar umas às outras, e acabavam fazendo coisas como aquele artigo do sujeito sobre o Santo Daime, onde ele confundia uma doutrina com um chá, não é isso? Ele atribuía umas as virtudes da outra e outras virtudes da uma. Bom, é claro que isso foi escrito em estado de alucinação, mas como é que não percebem que é alucinação? Não tem um editor de página nesse jornal para ler e falar: não, espera aí, isso aqui não tem pé nem cabeça. Não, não tem, porque o editor da página também está alucinado. Então, isso afetava naquela época só a intelectualidade pública. Depois isso começa a se alastrar, vamos dizer, por uma intelectualidade mais discreta, que são os professores universitários, que não escrevem em jornal, que só falam para seus alunos, e daí passa para os alunos e a coisa se espalha de uma maneira absolutamente assombrosa. De modo que, se nós compararmos o estado de coisas hoje com o que havia no tempo do imbecil coletivo, né, vamos dizer que a coisa se agravou muito mais até do que eu poderia prever. Tá certo? Nós podemos dizer que, naquela época, as pessoas que cometiam aquelas cretinices não cometiam só cretinices, às vezes diziam coisas sensatas. Eu não posso dizer que tudo que o Leandro Conder falou na vida é besteira, ou tudo que o Carlos Nelson Coutinho falou. Ao contrário, eu tenho uma certa apreciação pelo Carlos Nelson Coutinho por causa do trabalho que ele escreveu sobre o Graciliano Ramos, que estava de fato muito bom. Não era nada original, evidentemente, ele apenas aplicava. Ele leu um pouco de Georg Lukács e Lucian Goldman e aplicou aqueles critérios ao estudo da obra do Graciliano Ramos e ficou muito bom. Eram pessoas que estavam dando os primeiros sinais de debilidade mental, depois de uma vida, vamos dizer, intelectual relativamente normal. Mas em seguida aparecem pessoas que não acertam nunca, né? Que assim, tem vamos dizer, uma obstinação de não compreender nada, de fazer confusão, que é uma coisa absolutamente incrível. Eu acho que eu falo de Mir Safatli, por exemplo, ele nunca disse nada que prestasse. O Emir Sader também é uma coisa impressionante a capacidade que tem de não perceber a sua própria situação, não saber onde está e ficar falando no ar. Né? E toda essa tendência ela se condensa nesse documento soltado por este Comitê de Luta contra o Golpe, né? A propósito do filme Jardim das Aflições, que não tem absolutamente nada a ver com isso, cujo conteúdo político é mínimo, para não dizer inexistente, né? Mas que, para eles, funciona não só como um emblema do golpe, mas como um emblema do fascismo, né? Então, começa assim. O filme é uma consequência direta do golpe de Estado dado contra Dilma Rousseff. Eu digo, como que ele pode ser uma consequência se ele começou a ser feito muito antes? Começou em 2015 esse negócio, a mulher foi cair em 2016. Que mês foi mesmo? Você acabou de ver. 31 de agosto. Agosto! Agosto de 2016? Quer dizer, começa mais de um ano e meio antes da queda da mulher. Né? Então, aí já é a inversão temporal. Vamos dizer, a inversão temporal é uma das características da mentalidade revolucionária. Mas não neste nível factual. Né? Quer dizer, o revolucionário inverte o sentido do tempo no sentido em que o futuro para ele é mais certo do que o passado. Ele tem a confiança nesse futuro e ele interpreta o passado em vista, em função desse futuro hipotético. Quer dizer, o hipotético se torna no categórico e o categórico se torna hipotético. Mas nenhum revolucionário disse jamais, por exemplo, sei lá, que Abraham Lincoln foi anterior a Napoleão Bonaparte. Eles não fazem isso. Não tem nenhum teórico comunista que faça isso, mas esses camaradas eles fazem. Eles trocam a ordem do tempo. No sentido, não no sentido da interpretação geral da história, não no sentido das estruturas da história, mas no sentido factual, né? O que veio antes é colocado depois é colocado antes, né? Também perde aí, evidentemente, todo o senso sociológico. O indivíduo não sabe qual é a sociedade onde ele está, ele não sabe que facções ele representa, ele não sabe que povo ele pretende representar, não sabe nada. Aqui, o sujeito diz, por exemplo, que o filme foi dirigido por um coxinha que odeia o carnaval e tudo o que é popular. Então, olha, em que sentido o carnaval é popular? Eu tenho aqui duas pesquisas, né, que mostram que maciçamente o povo brasileiro odeia carnaval. O carnaval é uma festa de milionário e de lumpen-proletário. Não do povo, evidentemente. Né? Tem aqui uma pesquisa do Ibope e outra do Confederação Nacional do Transporte. Que 57,4% não quer nem ouvir falar de carnaval. Ora, todos nós somos testemunha disto. Uma pessoa que durante o carnaval se esconde em casa e não quer saber de nada, não quer, até tampa os ouvidos. Tá certo? Então, como que isto é popular? Isto não é popular no sentido sociológico, é popular no sentido simbólico, no sentido do slogan, no sentido da propaganda. Mas, inclusive, a ideia de tornar o carnaval um símbolo da nacionalidade foi uma ideia comunista originária, é o Jorge Amado, o país do carnaval. Também muito incentivado por uma ditadura fascista, evidentemente, do Getúlio Vargas, ditadura fascista, a qual os comunistas acabaram se aliando. Vamos dizer, o incentivo oficial e a participação oficial no carnaval datam da ditadura Getúlio, e depois se transformou numa coisa institucional que agora todo governo tem que dar bilhões para a festa do carnaval. Não é isso? E até um ano chamaram aí o governador do Rio, que eu não lembro quem era, né, que chamou o Franco Zeffirelli, para fazer a decoração do carnaval, e ele chamava, nós chamamos o senhor José Firelli. Então, é sempre um montão de dinheiro que vai nessa porcaria. Tá certo? Então, vamos dizer, é uma atitude de engenharia social, evidentemente, iniciada pelo Getúlio Vargas. Getúlio Vargas fez duas coisas. Primeiro, ele nomeou a cultura carioca como se fosse cultura nacional, o que já é um absurdo. Né? Então, o samba, como a música, a quinta essência da música nacional, falou, ah, meu Deus do céu, o samba é uma coisa tardia na nossa, na nossa, na nossa evolução. Existem milhares de outros gêneros. Né? Eu ainda me lembro daquela maravilhosa coleção feita pelo Marcos Pereira, que era um publicitário dos anos 60 e 70, e que percorreu o Brasil inteiro gravando as músicas locais. E você vê aquilo, é uma multidão de gêneros, de ritmos diferentes, uma coisa de uma riqueza assombrosa. E tudo isso desaparece para entronizar então o samba. Isso foi a ideia do governo Getúlio Vargas. Então você tem uma espécie de povo honorário, povo simbólico, que deve representar então, né, o Brasil num estereótipo. Quer dizer, aquela baiana com abacaxi na cabeça, tipo, mais ou menos tipo Cabo Miranda. Então isso passa a ser, né, o símbolo da nacionalidade. Né? Até teve um presidente do Banco Mundial que veio assistindo um carnaval. E ele viu aqueles desfiles lá, ele disse, olha, lá na Tchecoslováquia eles inventaram o socialismo com o rosto humano, aqui inventaram o capitalismo com bunda humana. É verdade. Então, veja, esse negócio de bunda, por exemplo, eu não sei se existe ainda, mas existiu durante algum tempo uma revista de grande sucesso chamada Preferência Nacional. Era uma revista só de bundas. Né? Digo, opa, isso é altamente significativo, né? Então, tudo isso aí, é claro, é o povo honorário, é o povo simbólico. E esse pessoal está representando, então, esse povo simbólico, que acredita que é o povo real. Esta inversão chega no máximo, no auge, quando diz aqui, após o golpe, a burguesia tem levado o país a uma situação política cada vez mais instável. E, bom, eu não sei exatamente o que eles chamam de burguesia, mas acho que são eles mesmos, porque os partidos de esquerda continuam fazendo o que querem aí. Né? Mas o mais bonito é assim, como consequência, a extrema-direita tem sido cada vez mais impulsionada pelo imperialismo. E, peraí, quando eles falam extrema-direita, eles estão querendo dizer o quê? O Bolsonaro. Não é isso? É o Bolsonaro que tem sido impulsionado pelo imperialismo? É o Bolsonaro que é promovido pela Rede Globo? Ou é a política diversitária, a esquerdista, que é promovida? É o Bolsonaro que é financiado pelo Jorge Soros, pela Fundação Ford, pela Fundação Rockefeller, pela Fundação MacArthur, pelo Zuckerberg, pela Apple, é ele? Então, isso é exatamente o contrário. Quer dizer, todo o capitalismo internacional está financiando a esquerda nesses países para impulsionar a política diversitária. Agora, como é que o sujeito não sabe disto? Se você procurar assim, campanha do Bolsonaro, você verá eu duvido que tenha $1 estrangeiro na campanha do Bolsonaro. Não tem nada, zero, zero, zero, zero, zero. Quando ele, pela primeira vez, esteve aqui falando aí numa conferência. E eu não vi nenhum grande apoio ao Bolsonaro surgir disso aí, sobretudo entre os grandes capitalistas. Quer dizer, como é possível o sujeito não saber que a corrente que ele personifica é impulsionada pelo grande capital estrangeiro e que a outra não tem nada a ver com isso? Como é possível chegar a este ponto de inconsciência, gente? Hã? Isto é muito mais grave do que as coisas que ele está dizendo aqui. Ah, ele está contra o filme Jardim das Aflições. Ele falou, bom, isso não é nada comparado com este fenômeno. Mesmo que eles, vamos dizer, que eles matassem os produtores e diretores do filme, que eles fizessem tudo isso, seria menos grave a longo prazo do que esta inversão de percepção. Porque isso aqui mostra que já chegou a um ponto, vamos dizer, da psicose mesmo. Eles estão no mundo da lua. Quanto mais loucos, mais furiosos, evidentemente. Então, quer dizer que quanto mais eles se desligam da corrente popular, quanto mais se desligam da sociedade em que estão, quanto mais, vamos dizer, se encastelam num mundinho universitário, tá certo? Onde eles só falam para eles mesmos, mais violentos eles se tornam. Tá certo? Mas na mesma medida em que se tornam violentos, eles se sentem vítimas da violência. Né? Porque veja o que eles dizem aqui. Os estudantes tiveram condições de, quando provocados pela extrema-direita, reagir à altura e expulsar toda a milícia fascista. Eu digo, mas não foram... Que, peraí, foi a milícia fascista que invadiu isso aí? Ou foram vocês que invadiram? Se você fala em milícia fascista, você vai pensar naturalmente nos skinheads e neonazistas, etc, etc. E aqui tem uma coisa altamente significativa. Expomos que, por trás do Jardim das Aflições, há uma legião de neonazistas, skinheads e fascistas. Por trás. Isso quer dizer que há um grupo neonazista, skinhead e fascista que tramou a coisa toda e usou, né, o Josias Teófilo, eu, o Matheus Basso e tal, como porta-vozes. Quer dizer, nós fizemos o filme, né, em obediência a esse grupo que está por trás de nós. Não é isso? Ora, eu sei o seguinte, que até agora dizem que apareceu um skinhead, com, eles dizem que estavam com o soco inglês, estavam com o soco inglês na bolsa, não usou. Ele disse assim, eles entraram lá na exibição do filme Por Que Lutamos? A Luta Contra a Ditadura Militar. Diz que entrou os caras lá e empurraram umas cadeiras e umas pessoas. Ele disse, você já viu usar soco inglês para empurrar alguém? Ninguém foi sequer socado. Então, você vê, esse desejo incontido de criar um mundo só de palavras para envolver as pessoas num sentimento grupal termina nisso, pô. Você consegue, de fato, envolver quem já está envolvido. As pessoas se convencem disso. Mas, e, evidentemente, usar o filme Jardim das Aflições como pretexto para isso é fácil pelo seguinte, porque nenhum deles vê o filme, tá certo? Eles não sabem nada do que está lá, e muito menos sabem coisa nenhuma a respeito do que eu penso ou deixo de pensar. Mas, então, por exemplo, acreditar que eu represento a extrema-direita, eu digo, bom, eles não leram o que a extrema-direita diz a meu respeito. Hoje mesmo eu comentei isso, quer dizer, se a esquerda se limita, vamos dizer, a repetir esses slogans que estão totalmente deslocados, quer dizer, dentro de um contexto de esquerda multiculturalista, eles ainda estão usando a linguagem do velho esquerda anti-imperialista, né? Quando fala aqui que o imperialismo está fomentando a extrema-direita, né? Eu digo, bom, é claro, existe alguma extrema-direita aí, o Bolsonaro não está lá, ele não é extrema-direita de maneira alguma, tá certo? Mas essa a extrema-direita que existe no Brasil é assim, é um bando de camaradas totalmente desamparados, não é isso? Malucos de arrabal, de bairro, gente com pouquíssima cultura, tá certo? E que se integra num grupo desse de careca, de skinheads, para adquirir uma identidade. Assim como outros se integram na esquerda. Tá certo? Então, se você for ver qual é o discurso skinhead, eu digo, bom, é aquela velha pataquada antissemita. Este mesmo pessoal, por exemplo, antissemita, eu digo, você não tem visto o que esse pessoal escreve a meu respeito. Um escreveu o seguinte, o Olavo de Carvalho, ele sabia que aquele sujeito que estava pelado lá no museu, né, que foi bulinado pela menina, era judeu. E ele escondeu este negócio. Por quê? Porque ele é agente sionista. Digo, como é que eu vou saber que o cara é judeu ou não? Eu vou lá examinar o peru dele para saber se está circuncidado ou não. Isso, quem tem interesse vai lá examinar. Eu não, pô. Né? Quer dizer, eu escondi este negócio, já me passou pela cabeça, né? Uma coisa dessa. Mas o sujeito diz isso a sério, a sério. Isso. Também existe uma direita católica, né, que foi muito importante na França no começo do século, que eram os caras que estavam contra o capitão Dreyfus. Eles eram todos assim, ultra-reacionários, antissemitas, virulentos, tá certo? E havia no meio deles havia alguns autores brilhantes, como Eduardo Romão, por exemplo. Escreveu dois livros antissemitas absolutamente alucinados, mas você vê que é um sujeito que tem talento, ele não é uma besta quadrada. Né? E que depois o Georges Bernanos, que é um tremendo escritor, escreveu uma defesa do Eduardo Romão. Tá certo? Também havia Charles Maurras. Charles Maurras pregava um antissemitismo não racial, era um antissemitismo político. dizer, fundamento racial, isso aí é coisa de nazista e tal, nós somos contra. Ele, aliás, era um patriota francês, visceralmente antinazista e antissemita também. Isso vinha do quê? Vinha da Primeira Guerra, onde o que circulava na França era a ideia de que os judeus residentes na França eram agentes da Alemanha. Vejam que coisa. E depois, quando eles começam a ser perseguidos na própria Alemanha, bom, aí cria uma confusão mental que só podia desmoralizar essa direita, evidentemente, como ela de fato se desmoralizou. O que existe no Brasil de extrema-direita é um efeito remotíssimo disso aí. Quer dizer, a coisa que vem desta fonte e acaba passando por mil simplificações e degradações e vira lá um skinhead num bairro da Vila Nhocunhé. Tá certo? E isso aí é o que existe de extrema-direita no Brasil. Né? Ora, esse pessoal assim, pode ter lido uma ou outra coisa minha, e na hora que eu desço o cacete na esquerda, eles concordam, evidentemente. Né? E eu, as coisas que eu falei da esquerda são particularmente dolorosas para a esquerda, porque eu peguei muito bem a psicologia deles, eu os conheço. Então, eu digo coisas que, em geral, os direitistas não dizem. Né? Eu os analiso muito do ponto de vista psicológico. Coisa que, se você vê as coisas que a direita brasileira, o Roberto Campos, o José Guilherme Mercure escreveu a respeito, comparado com isso, são superficiais, são até agrados. Né? Então, como eu disse umas coisas bastante sádicas a respeito deles, é claro que um sujeito que odeia a esquerda vai ler aquilo, ficar entusiasmado e vai sair repetindo, mas ele não leu o resto do que ele escreve. O último verniz intelectual que a extrema-direita recebeu no Brasil foi o próprio eurasianismo, que o senhor bateu de frente. Ah, sim. Exatamente. A direita recebeu, como ele diz aqui, um estímulo muito grande da política eurasiana. E daí aparece um sujeito, né, que se acha um intelectual, e ele escreve: não, esse Olavo, ele não sabe nada do que é eurasianismo. Ele acha que eurasianismo é comunismo. E o eurasianismo surgiu na Rússia no começo do século, né, e era ligado apenas ao nacionalismo russo, ao patriotismo russo. Ele não sabe nada disso aí, né? Eu digo, ah, de fato, o eurasianismo apareceu, e sobretudo com esse nome apareceu ali, tá certo? E o eurasianismo que eu estou discutindo já não é este, é uma versão muito trabalhada, muito posterior, que surge, vamos dizer, após o chamado nacional-bolchevismo. A primeira etapa da transformação foi o nacional-bolchevismo, criado pelo Alexandre Dugin em parceria com Eduardo Limonov. E a ideia do nacional-bolchevismo era juntar tudo o que pode ser anti-ocidental e anti-americano, tudo, de todas as fontes ideológicas. Então eles fundem marxismo com nazismo, com fascismo, com tradicionalismo do Guénon e do Évola, e fazem lá um amálgama. Eles não poderiam ter feito isso no começo do século, porque isso aí só se disseminou a partir dos anos 40. Então, quer dizer, a palavra eurasianismo é a mesma, tá certo? Mas o fenômeno nacionalista russo do começo do século é uma coisa, o eurasianismo do Dugin é outra. E outra coisa, é claro que eu nunca disse que o eurasianismo é comunismo, tá certo? Porque eu já comecei até o título que eu botei, que era, né, o bolchevismo de direita e o conservadorismo de esquerda, e o tradicionalismo de esquerda. Isso é assim que eu. Então, é claro que é um fenômeno totalmente diferente do comunismo. Eu disse isso várias vezes, mas é claro que o sujeito que diz isso, que pretende ser um intelectual, ele não leu sequer o meu debate com o Dugin, ele não sabe. É tudo orelhada. Este é um fenômeno extraordinário. Eu vejo que eu passei a minha vida. Tem pessoas que olham assim superficialmente a minha vida e dizem: ah, ele aderiu a isso, depois ele aderiu àquilo, depois ele aderiu àquilo, àquilo outro. Claro, em primeiro lugar, pessoas que na juventude aderem a uma crença qualquer, política ou religiosa, que elas mal conhecem e passam o resto da vida repetindo aquilo, não podem entender o que é o trajeto intelectual, o trajeto de um intelectual que está realmente buscando a verdade. Eles não podem entender isso aí. Falam: olha, eu nunca aderi a coisa nenhuma. No máximo que eu concedi a todas as organizações e facções que eu frequentei foi uma suspension of disbelief, a suspensão da descrença. Então eu coloco entre parênteses quaisquer objeções e digo: bom, eu vou aceitar isso aí como se fosse verdade. E vou, com toda a sinceridade, me abrir a esta influência. Me abrir não quer dizer que eu vou me transformar nela, né? Quer dizer, eu estou agindo um pouco ao contrário do negócio de quando o coelho come alface, É alface que vira coelho, não é o coelho que vira alface. Eu sou alface que virou coelho. Quer dizer, eu me deixo envolver por essas coisas sem deixar que ela me assimile. Eu a assimilo sem que ela me assimile. E quando eu vejo que aquilo chegou ao limite do que poderia dar, ou seja, aquele ponto em que os princípios fundamentais do negócio se revelam autocontraditórios, então considero aquilo superado e busco um quadro de referências mais amplo. Foi isso que eu fiz a minha vida inteira. E este é o único modo de aprender. Você vai ver que dos estudiosos, por exemplo, do religião comparada, todos eles passaram por várias. Não quer dizer que, ah, eu me converti ao budismo, agora eu me converti ao protestantismo, agora eu me converti ao não sei o quê. Isso é uma palhaçada. Isso, pessoa, quer dizer, esta coisa de conversão é uma coisa de gente de muito baixo nível, meu Deus do céu. Para quem está empenhado seriamente na coisa, não existe isso aí. Existe o plano da experiência espiritual, onde você, admitindo que uma outra tradição qualquer pode ter alguma riqueza lá, você se abre àquilo e vivencia com toda sinceridade, sem permitir que aquilo te engula. É uma coisa muito simples. Se eu não tivesse feito isso, eu não poderia ter passado por toda essa série de, digamos assim, metamorfoses, tá certo? Que só culminam, eu só considero isso um período encerrado, a partir dos, na verdade, 43, 45 anos, por aí. Eu falo, não, acabou, já aprendi o que tinha que aprender, então agora eu vou dizer o que eu mesmo penso. Começar a explicar na medida do possível, tirar as consequências de toda essa série de experiências e tentar fechar um esquema mais ou menos coerente, sem a tentativa de criar um sistema filosófico fechado, mas algumas conclusões gerais, que é exatamente o que eu tenho feito, e foi a partir daí, só a partir daí, que eu comecei a falar para um público maior. Antes era só público pequeno. Por quê? Justamente porque eu não tinha aderido profundamente a nenhuma dessas duas coisas e não poderia ser porta-voz dela. Não é isso? Então, mesmo pessoas que têm uma certa boa vontade com relação a mim, mesmo elas não entendem esse ponto. Por quê? Simplesmente não tem essa experiência. Não é isso? Então, se você. No Brasil, o normal é realmente o sujeito aderir a algo na juventude e permanecer dentro daquilo, por falta de imaginação, por falta de capacidade, etc, etc. Então, para ele é normal. Então, pessoas que falam, não, esse sujeito ele vem mudando de religião. Então, eu falo, nunca mudei de religião, meu Deus do céu. A ideia, por exemplo, de que Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus encarnado, é o Logos encarnado, essa ideia nunca me saiu da cabeça, eu sempre acreditei nela. Acreditei, até eu digo, acredito nisso materialmente, que é uma coisa que as pessoas não fazem, elas acreditam nisso espiritualmente. Tá certo? Então, por exemplo, Jesus Cristo como um ente espiritual, falaram, não, Jesus Cristo está vivo materialmente. Né? Materialmente, no corpo, corpo sangue, meu Deus do céu. Né? Onde ele está falando, não sei, mas ele está por aí. Né? Tanto que de vez em quando aparece para um, para outro. Né? Aparece, fala, age. Né? Então, aliás, esse é um outro tópico muito interessante, porque pessoas de mentalidade platônica às vezes se revoltam contra Aristóteles, porque diz que o Aristóteles materializou tudo. Tá certo? Mas, você vê, no mundo. Isso é, eu tô colocando entre parênteses uma ideia que eu vou explicar mais tarde. Só uma breve interrupção. Platão percebeu com razão, temos aqui por trás do mundo da geração e da corrupção, que é o mundo natural, o mundo do espaço-tempo, existia um outro mundo de realidades mais permanentes. E ele chamou essas realidades de formas ou de ideias, tendo a ideia, vamos dizer, concebendo-as como coisas fixas e imutáveis, tá certo? E Aristóteles percebeu uma coisa absolutamente fundamental. Por isso, na verdade, eu considero Aristóteles até superior a Platão nesse aspecto. Ele percebeu que formas imutáveis não poderiam gerar nada. Sobretudo, não poderiam gerar um mundo mutável. Eles, bom, de fato existem essas formas, tal, mas elas não poderiam. Só o que pode gerar algo é o que tem vida. E a vida, em primeiro lugar, é movimento. Em segundo lugar, é ação. Quer dizer, a ação já subentende, vamos dizer, um movimento mais profundo, não é isso? Uma ação é algo que se prolonga no tempo, tá certo? E da qual o movimento é uma expressão mais ou menos externa. Então ele diz, as formas não podem ser meras ideias ou esquemas geométricos, como viu Platão, elas têm que ser almas viventes, hein? Almas, espíritos viventes. Eu digo, isso é o óbvio do óbvio do óbvio. Eu digo, isso aí transcende Platão infinitamente. Agora, os platônicos odeiam isso aí. Se você vê, por exemplo, o falecido Mário Vieira de Mello, era um platônico, ou Mário Ferreira dos Santos também, são platônicos, né? E eles acham, não, Aristóteles estragou tudo, né? No mundo protestante, tem o Hermann d'Oyoerd, ele diz, Aristóteles e os escolásticos estragaram tudo, baixaram o nível do negócio e tal. Digo, ó, pensa bem, quando veio a revelação cristã, ela veio sob forma do quê? Ela veio sob forma de ideia, sob forma de palavra, sob forma de entidade geométrica. Ela veio como uma pessoa viva de carne e osso, meu Deus do céu. Então, isso aí, para mim, já diz tudo. Eu digo, ah, você tem o texto revelado. Então, bom, o texto revelado, ele anuncia ou relata o que aconteceu. Eu não posso fazer mais nada. Agora, uma coisa é o verbo escrito, outra coisa é o verbo encarnado, que é a pessoa do Nosso Senhor Jesus Cristo. E Nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz o quê? Eu sou a verdade. Eu, quer dizer, pessoa de carne e osso. Não, ele não disse isto é a verdade. Estas afirmações são a verdade. Então, eu até hoje, eu não acredito de jeito nenhum que seja possível dizer a verdade. Ou seja, você com um texto, uma afirmação, você abranger a verdade. Isso não é possível. Nós só entendemos o que as pessoas dizem, entendemos texto, entendemos conversa, etc., porque estamos num mundo real, de espaço-tempo e de eternidade. Nós entendemos este mundo. E a linguagem nos faz refletir sobre ele. Quer dizer, quando você fala para as pessoas, você está lembrando para elas alguma coisa que elas já sabem. Ou que elas podem recuperar de alguma maneira. Então, a linguagem apenas costura um pedacinho com o outro. Ela não visa, ela não é uma rede que abrange o mundo e vai contê-lo. Isso é impossível. Ela não precisa ser isto, tá certo? Portanto, nós podemos dizer, a verdade nunca está na linguagem, ela está na realidade a que a linguagem se refere. Se você não conhece esta realidade, não adianta você falar de dizer, isso é uma experiência comum da humanidade. As pessoas que não conhecem o de que você está falando e que recebem apenas as palavras que você está dizendo, elas vão ter que dar algum jeito de ter acesso àquela realidade. Se você fala de elefante, para quem nunca viu, não sabe o que é um elefante, não quer dizer nada. Então você vai ter que ou mostrar uma fotografia de elefante, ou mostrar um elefante, alguma coisa na realidade. Tá certo? E se você não sabe a palavra, ainda assim você pode se comunicar diretamente através da realidade. Se você chega num país estrangeiro, você quer comprar salsicha, você não sabe como fala salsicha naquela língua, você mostra. Quanto custa isto? Hã? Ou seja, a realidade é o suporte, a realidade é o mediador de toda a linguagem. Não é a linguagem que é o mediador, meu Deus do céu. Você quer dizer, toda a tradição linguística moderna é um monte de aberrações. Na hora que concebe, por exemplo, que a língua é um sistema, eu digo, nenhuma língua é um sistema, meu Deus do céu. Ela está o tempo todo sendo alterada, mudando. Você vê, as mudanças da língua no Brasil são uma coisa assombrosa. Então, ela é um sistema do ponto de vista do linguista, que não pode apreendê-la, vamos dizer, na dinâmica das suas transformações. Só pode apreendê-la como sistema. Assim como se eu sou um pintor, eu só vou poder pintar um sujeito parado, né? O que não quer dizer que ele esteja parado. Então você pega um retrato, bom, esse retrato é a cara do fulano. Digo, é a cara do fulano se ele estivesse parado. Não é assim? Eu aprendi desenho, estudei na Escola Pan-Americana de Artes, botava lá a mulher pelada na frente, a mulher ficava parada lá 3 horas e não era lá. Coitadinha, né? Ela não era assim, ela ficou parada para nós, né? Então, a língua se torna um sistema do ponto de vista do linguista que quer descrevê-la cientificamente, tendo que dar, vamos dizer, sempre um desconto que chama sincronia e diacronia. Bom, a diacronia você não apreende, ela está acontecendo agora mesmo. Quer dizer, a sucessão dos estados da língua você não pode apreender. Então, toda língua é incompleta, nenhuma língua chega a ser um sistema, embora tenda e procure perseverar na sua forma como se fosse um sistema. Não é isso? Então as pessoas deformam a língua, daí vem o gramático, conserta, bota de novo na forma. Digo, bom, então a língua como sistema existe para os linguistas e para os gramáticos. Na nossa língua, bom, nós inventamos palavras, toda criança inventa palavras. Não é isso? Tem um vocabulário próprio, deforma completamente a língua para adequar às suas possibilidades. Então, a atenção obsessiva que se deu à linguagem no século XX foi uma das maiores deformidades mentais de todo o mundo. Porque se você fala da linguagem, você abole a presença do real e não entende que a linguagem é uma coisa que está acontecendo dentro do real. Então você vai esperar demais da linguagem e ela não vai te atender. Então você vai chegar naquele ponto do... Eu citei outro dia num post, Fritz Malter, que foi o antecessor do Wittgenstein, do próprio Wittgenstein, tá certo? Confessa, vamos dizer, a impotência da linguagem, mas ele confessa a impotência da linguagem porque ele tinha participado do projeto, vamos dizer, da linguagem científica abrangente, junto com Bertrand Russell, e falhou. Não é isso? Viu que não é possível isso, quer dizer, uma correspondência total entre linguagem e realidade é impossível. Mas é claro que é, porque se fosse possível, a linguagem comeria a realidade. Tá certo? E vamos dizer, o fracasso da linguagem nesse sentido não é um fracasso, é a simples natureza dela. Ela é um elemento da realidade. Assim como, por exemplo, se você vai na missa, a liturgia da palavra é uma parte da missa. A culminação da missa é a Eucaristia, que não é falada, é comida e bebida, meu Deus do céu. Hã? Então, o que que Cristo falou? O que que ele disse? Né? Fazer isto em memória de mim. O que que é isso? Ele partiu o pão, deu o vinho. É uma coisa, é um ato físico, meu Deus do céu. Hã? Ele não disse, repitam estas palavras em memória de mim. Ele disse, façam isto, façam. Hã? Então, quer dizer que a liturgia da palavra só faz sentido em função da transformação efetiva do fiel em Cristo, através da transformação efetiva da hóstia e do vinho em Cristo. Então, é um processo físico real que se dá no espaço-tempo, meu Deus do céu. E esta foi, vamos dizer, a grande descoberta de Aristóteles, que eu acho que ele não recebeu a devida honra por isso até hoje. Porque Platão tem aqueles arrebatamentos poéticos, aquela coisa mítica e tal, o pessoal fica muito impressionado e acha que depois veio Aristóteles e tornou tudo treco prosaico. E prosaico, uma pinóia, o homem estava ali entendendo já antecipadamente o mistério do Logos encarnado. É? Que Platão, vamos dizer, só tinha entrevisto sob forma, vamos dizer, metafórica. Né? Bom, então, voltando aqui ao negócio, eu ia falar dos meninos da Paraíba, estou aqui termino com Aristóteles e Platão. Né? Outra coisa, você veja. A primeira vez que tentaram exibir esse subfilme, de onde que eles tinham a ideia que é um subfilme? Foi tão ruim assim. É isso. Tudo quanto é intelectual de primeiro plano, acho que foi uma maravilha. Daí vem um carinha lá da Vila Nhocunhé e diz, é um subfilme. Quer dizer, essa afetação de superioridade é uma coisa assim tão obviamente um sintoma de complexo de inferioridade, a compensação, chinfrim de complexo de inferioridade, que dá até pena, pô. Quer dizer, eu sou canela do interior da Paraíba, né? Todo ferrado, semi-analfabeto, jogando tudo de cima. É uma coisa impressionante. Foi uma universidade na Universidade Federal de Pernambuco. Naquela ocasião, o Comitê de Luta contra o Golpe na UFPE organizou um evento denominado Cine Debate, a Baixa Ditadura Militar, de modo a mobilizar todos os estudantes que quiserem lutar contra a ditadura militar. Eu digo, mas como você pode lutar com uma ditadura que acabou mais de 40 anos atrás? Hã? O que que é isso? Né? Eles estão lutando contra o risco futuro de uma ditadura militar ou contra a velha ditadura militar? Né? O risco futuro, né? Não me parece iminente, porque todos os militares falam contra isso. Você não vê o menor sinal de mobilização militar para uma coisa. A única pessoa que está se... Só quem está se mobilizando militarmente é o MST. Então, de novo, você está confundindo um símbolo histórico do passado com uma situação do presente e do futuro imediato. Então, quer dizer, a inversão do tempo aí se transforma em inversão material. Não é uma inversão ideal, ideológica, como a das relações do futuro hipotético e a interpretação do passado, como tem em todos os revolucionários. Não. Esta inversão, que é de tipo quase metafísico, se transformou numa inversão física do tempo. Hã? E é claro que isso aqui se reflete o estado de coisas na cabeça da esquerda nacional. Reflete, de certo modo, a sociedade inteira, e não há motivo para que pessoas que participam de outras ideologias ou correntes escapem disso. Ao contrário, eu vejo isso, sobretudo, vamos dizer, nos meus chamados, nos meus detratores de extrema-direita, como Jânio Cristaldo, os Veadascos, como eu chamo, o Caio Rossi e outros desse, o Júlio Sonzero e outros, todos eles participam disso. Quer dizer, eles dizem coisas que estão tão fora da realidade e na qual eles parecem acreditar mesmo, né? Que, quando imediatamente desmentido pelos fatos, isso não os desencoraja de maneira alguma, parece que os estimula. Você veja, em 2014, o pessoal dos Viadascos disse que eu tinha roubado dinheiro da livraria Zipac, onde tinha eu dois sócios, e eu e o Luiz Pellegrini. Portanto, eu roubei dinheiro do meu sócio. Não é isso? Bom, eu tive que perguntar ao próprio Luiz Pellegrini: Pellegrini, eu roubei você? Ele disse: não, não estou sabendo de nada. Quer dizer, a própria vítima vai e desmente. Depois tem um negócio de que eu ameacei meus filhos à mão armada. Aí aparece meus filhos: não, não me ameaçou nem com chinelo. Então, não existe desmoralização maior do que essa. Mas isso aí encoraja os caras. É? Isso quer dizer que a ruptura com a realidade se transformou numa espécie de compromisso sagrado. Eles vão ter que continuar chutando o ar, chutando, chutando, chutando, chutando. Né? E o fato de que toda esta contra-propaganda esteja aumentando o número dos meus seguidores no Facebook, tá certo? Aumentando de uma maneira assim, era na base de 200 por dia, né? Isso também não os desencoraja. Porque se você perguntar assim, qual é o objetivo? O objetivo estratégico não tem nenhum, né? É simples expressão de um ódio. Eu digo, não, sempre o cara que tem ódio de alguém, ele quer fazer algo com o outro. De onde é que eles estão querendo chegar? Né? De diminuir a minha popularidade? Não, ao contrário, porque eu não sou deputado, não sou senador, não sou governador. Se eu fosse candidato a cargo eletivo, eu estaria liquidado. Acabou com a minha reputação. Descobre que o cara tem uma amante e acabou a vida dele, que nem quiseram fazer com, sei lá, Marco Feliciano, aquela menina Lelé da Cuca. Né? Ah, ele deu um amasso nela. Pronto, acabou a carreira do cara, né? Na verdade, era tudo falso. E ele se saiu bonito. Mas muitos caras aqui, teve o famoso governador da onde? Da Louisiana? Não, Governador de Nova York, né? Pegaram o cara com uma prostituta no hotel uma vez, pronto, acabou a carreira dele. Eu sou um escritor, meu Deus, só se eu for pego com 500 prostitutas em 500 hotéis, não vai fazer a menor diferença. Porque o pessoal não está a fim de me eleger presidente, está a fim de ler meus livros, porra. É quando, veja, quantos escritores criminosos não fizeram carreiras brilhantes, né? Jean Genet, né? Todo mundo sabia, ele era proxeneta, assassino, ladrão, etc, etc. Ele ainda exibia isso. E quanto mais exibia, mais livro vendia. Aqui, vocês não devem lembrar, mas teve nos anos 60 um chamado Carol Chessman, que estava para ser condenado à morte. E também por um estupro seguido de homicídio, uma coisa assim. E ele escreveu uma série de livros, muito bem escritos, fizeram um sucesso medonho. Só se faz sucesso quando executaram. O cara falou: bom, agora acabou, não tem mais nada, não adianta mais ler o livro dele. Mas um escritor não pode ter o seu público diminuído por uma coisa dessa. Não é isso? Então, nesse sentido não funciona, mas tem um outro sentido em que funciona, e que essa é a esperança deles. Quando o sujeito é atacado por mil lados, sem condição de se defender, porque materialmente é impossível, você não pode abarcar tudo isso. Então você geralmente só que você reage para dentro, você fica alimentando, né, desejo de vingança, etc, etc. E isso aí vai provocar uma sintomatologia neuropsicológica muito grave, que é descrita pelo W.B. Cannon, o famoso neuropsiquiatra, né, que resultará na síndrome que o Claude Lévi-Strauss depois chamou de morte por enfeitiçamento. Quer dizer, esse acúmulo, vamos dizer, de ódio voltado para dentro, né, acaba liquidando a microcirculação do sujeito, ele tem uma falência geral dos órgãos. E quando ele morre, vocês fazem uma autópsia e não tem nenhum órgão lesado. Todos os órgãos estão inteiros, só que eles pararam de funcionar. Então isso aí é o quê? Uma tentativa de homicídio por enfeitiçamento. Esse é o único objetivo que pode ter. Nós queremos matar esse cara. Mas quantos já não falaram? Precisa matar o lado de Carvalho. Ele falou, não, nós podemos resolver esse problema com uma bala. Né? Então, esse é o objetivo. É um ódio assassino, no fim das contas. Graças a Deus, tem sido impotente. Eu também não fico alimentando esse ódio. Tá, tá, tá, né? E até o momento escapei da morte por enfeitiçamento. Mas esse é o único objetivo real que a coisa pode ter. É isso. Acabar com a minha carreira política, bom, não existe. Tomar meu emprego, eu não tenho emprego nenhum. Né? Me queimar com meu patrão, falar não tem patrão. Né? Então, não há mais nada aqui que possa fazer. Né? Vai me denunciar para minha mulher, e ela me conhece, ela sabe cada coisa de mim, que pelo amor de Deus. Né? Então... Então, nada disso vai funcionar, só vai funcionar no sentido da morte por enfeitiçamento. Este é na verdade, os caras sonham com isso, eles querem isso, desejam intensamente isso. Né? Aquele negócio, tomara que morra, tomara que morra, tomara que morra. Eu lamento, meu filho, você vai morrer antes de mim. Então, tudo isso é uma explosão de não só de irracionalidade, porque o sujeito irracional pode ainda ser inteligente, mas é de falta de inteligência mesmo elementar. Né? E... é por isso mesmo que eu não acredito em nenhuma proposta política para o Brasil. Não há proposta política que você possa subscrever e ter nela alguma esperança. Isso é absolutamente ridículo. A única coisa que se pode fazer pelo Brasil é o que nós estamos fazendo aqui. Tentar restaurar a inteligência, a condição de um diálogo com efetiva interpenetração das consciências. Tá certo? Porque, evidentemente, hoje em dia você não tem nem linguagem para isso. Nós estamos desenvolvendo essa linguagem aqui. Você vê que o que os meus alunos escrevem e tal, bom, faz sentido, eles podem dialogar uns com os outros, quando eles divergem, você sabe aonde estão divergindo e por quê. Tá certo? Mas se você perguntar, esses caras aqui estão divergindo do quê? É? Não dá para saber. Eles estão divergindo deles mesmo, no fim das contas. Né? Você denunciar o imperialismo que está financiando a extrema-direita, falar, mas o imperialismo está financiando vocês. Tá? Veja, aonde que entrou o Banco Santander? Foi para financiar a extrema-direita? Onde entrou o Banco Itaú? Foi para financiar a extrema-direita? Ou para financiar esta política diversionista, e diversitária e multiculturalista, etc, etc? É claro, evidentemente, o capital internacional está maciçamente financiando a esquerda e não direita nenhuma. Né? Como é possível o indivíduo não saber quais são as bases econômicas da sua própria existência? Hã? Ele não sabe de onde sai o dinheiro dele. Hã? Bom, então, todas essas coisas, elas evidentemente elas vão passar. Né? Elas, o único efeito que elas poderiam ter é um efeito psicológico em cima de mim, para acabar com a minha vida. Mas não teve, então não vai ter mais efeito nenhum. Tá certo? O que não as justifica, evidentemente. Né? O crime continua existindo. Isso. Inclusive, vamos dizer, com a formação de quadrilha, pois os caras se associam para fazer isso. Né? Evidentemente, eu não tenho condição de reagir um por um, processar todos. Eu não falo processar todos. Eu falei, quanto dinheiro você acha que eu tenho para ficar pagando advogado? Uma vez com um processo, eu já quase fui à falência. Né? Quer dizer, olha, meu filho, eu tenho tão mal, eu tenho mulher, filhos e um advogado para sustentar. Né? Isso custa caro. É. Então, uma reação à altura, com abrangência, nunca será possível, tá certo? E eu acho que o máximo que eu posso fazer é tentar me manter imune a essa operação psicológica sádica pra caramba, assassina, na verdade. Né? E esperar que o tempo vá corrigindo algumas coisas. Claro que de vez em quando a gente tem que reagir contra um, contra o outro. Principalmente os que não são os mais importantes, que tem mais maior público, que não é o caso da maioria desses. São pessoas que tem três leitores. Mas quando aparece um cara tipo Arruinaldo Azevedo ou Flávia Tavares, opa, peraí, aí é uma revista de grande circulação, nós temos que reagir. Bom, esta é a análise que eu prometi, ela está aí feita. Espero que isso sirva de estímulo para vocês continuarem estudando, desenvolvendo, tomando posse da sua inteligência. Isso, vamos dizer, esse era o sonho da minha vida, fazer com que as pessoas percebam que elas têm uma inteligência capaz de conhecer a realidade, tá certo? E tomem posse disso e exerçam isso. Esta é a única esperança do Brasil. O resto é tudo conversa mole. Planos econômicos, projeto de Brasil, tudo conversa mole, né? Nada disso vai acontecer, né? E mais ainda, nós ainda não estamos na etapa de fazer planos para o Brasil. Se você pegar todos os meus alunos, as pessoas mais sérias que estão aqui, elas sabem que nós estamos, vamos dizer, numa fase de diagnóstico ainda muito primitiva, muito rudimentar. Estamos tentando entender o que acontece, né? E é por aí mesmo que nós temos que continuar, tá? Então, uma pausa, daqui a pouco a gente vem com as perguntas. Então vamos lá. Aqui, o Leonardo Yukio Afuso pergunta: se a tragédia da destruição da inteligência brasileira, com a queda do QI médio, está para além das questões ideológicas, como encaixamos isso com a estratégia da Revolução Gramsciana? Bom, é muito simples, esse fenômeno já vinha. O Brasil nunca foi uma sociedade intelectualmente muito forte, ao contrário, nós observamos aí desde o século XIX, desde o tempo do Brasil colônia, na verdade, um certo preconceito anticonhecimento, portanto já tinha essa fragilidade. Mas a adoção dessa estratégia gramsciana acabou de perfazer este processo, quer dizer, consolidou a destruição da inteligência na medida em que instrumentalizou todos os órgãos de cultura e todos o sistema educacional em favor de, vamos dizer, de slogans e palavras de ordem de uma estupidez fantástica. Então, essa instrumentalização, quer dizer, fez com que a simples propaganda partidária se tornasse sinônimo da cultura. Pior, isso aconteceu numa época em que a própria esquerda, ela estava incerta, estava em transformação entre a antiga ideologia comunista, ou seja, terceiro-mundista, já, quer dizer, não ideologia comunista originária, mas ideologia comunista já terceiro-mundista, já pós-guerra, né? E a ideologia diversitária. E tanto que, até hoje, eu não conheço um esquerdista que tenha percebido que a ideologia diversitária favorece o poder dos grandes grupos econômicos internacionais. Nenhum percebeu, e é a coisa mais óbvia do mundo, porque não é possível que toda essa gente, todos esses mega bilionários, estejam dando dinheiro contra si mesmos. Realmente não é possível. Depois eu já expliquei o seguinte: se você abole todos os valores, todos os critérios, todos os códigos, né, morais e até linguísticos, o que que sobra? Qual é o princípio de ordem que sobra na sociedade? Sobra somente a economia. Então, a economia que já, vamos dizer, isso aí desde o século XVI, ela tende a se tornar, vamos dizer, o centro vivo da sociedade, o critério único de todas as coisas. Aí esse processo se consuma, sobra só a economia. A economia é o único princípio de racionalidade existente. Pior, na economia de uma época em que o trabalho humano pode facilmente ser substituído pela inteligência artificial, pelos robôs. Tá certo? Então, isso aí significa a consolidação de um poder econômico indestrutível. As pessoas não estão percebendo isto. Que daqui a pouco esses grupos mega bilionários, eles vão ter o poder total. A sociedade será uma função do desejo deles, do planejamento deles. É para isso que a esquerda está trabalhando e ela não percebe. Né? Quer dizer, nós... hoje você tem, vamos dizer, você tem uma esquerda globalista versus uma direita nacionalista. Mas o que definiria essa direita não é ser somente nacionalista. É o desejo de impedir esse processo, de pelo menos desacelerá-lo, de algum modo, tá certo? Então, a direita se transformou numa força revolucionária, entre aspas, tá certo? E a esquerda na maior força pró-establishment que já existiu na história do mundo. Isso é uma coisa fácil de você comprovar pelas próprias fontes de onde vem o dinheiro dessa gente toda. Cássio Renovato. Gostaria que o senhor falasse brevemente sobre a relação entre o pensamento de Kant e o direito. Bom, o Kant é o originador de todo o positivismo jurídico, né? Onde, vamos dizer, as próprias noções, vamos dizer, de justiça, de direito natural, etc., essas são todas abolidas e sobra somente o direito positivo. Quer dizer, você tem que raciocinar como se a norma votada pelo parlamento fosse o único critério de julgamento universal. Então, mas ainda todo o direito se transforma apenas, vamos dizer, num formalismo onde as decisões podem ser tomadas por computador. Isso aí foi Kant que iniciou tudo isto. Brian dos Santos. Parabéns, professor. Eu faço o curso há pelo menos uns 3 meses e já me sinto mais inteligente. Isso acontece mesmo. As aulas estão cada vez melhores. Não se preocupe, professor. O senhor ainda vai durar pelo menos 50 anos. Tabaco é o segredo da longevidade. Deus abençoe. Um abraço para você também. Luiz Fernando Moran. A ideologia de gênero pode ser classificada como uma forma de eugenia? Sem sombra de dúvida. Porque os originadores desse movimento e de vários outros similares estão todos preocupadíssimos com a superpopulação. Eu falei que há um consenso do pessoal do grupo Bilderberg que a população mundial tem que ser reduzida para 500 milhões. Se você incentivar, então, o homossexualismo, transexualismo, então é um jeito de você se livrar das crianças. Mas, por outro lado, existe também, eu mesmo coloquei a notícia na minha parte do Facebook, a ideia de que com o transplante de útero os homens poderão ser mães. Claro que terá que se contentar com um parto cesáreo. Nem tudo é perfeito no mundo, tá certo? Mas todas essas coisas, elas vêm muito carregadas de contradições. A mente humana, ela tende a buscar o que é unívoco, o que é simples, linear e dizer, linearmente lógico. E isso no mundo histórico não existe, porque a mente humana funciona por contradições. Então, se a pessoa não é capaz de lidar com duas linhas de raciocínio opostas, pelo menos duas, não vai entender nada. Isso aí já está desde o Hegel, isso aí está mais que demonstrado. Quer dizer, na natureza você não pode observar contradições. A ideia de uma dialética da natureza é inteiramente absurda. A natureza não funciona dialeticamente, ela funciona matematicamente, isso é outra coisa, né? Mas no plano histórico-social, como a mente humana só funciona por oposições e por contrastes, então é claro que toda a ação humana traduz isso de algum modo. Toda ação tem dentro de si o seu próprio antagonismo. Né? Então, se você não é capaz de observar a coisa por dois lados contraditórios ao mesmo tempo e com igual credibilidade, você não vai entender coisíssima nenhuma. Então, se você perguntar para mim como foi possível... O pessoal da direita, Schucker, imagina assim, o comunismo que era a destruição da família. Eu digo, bom, isto estava no programa originário de Karl Marx. Porém, quando se constituem os partidos comunistas, eles favorecem, vamos dizer, um moralismo patriarcal feroz durante muitas décadas. Não é isso? E quando aparece a ideologia diversitária, o Partido Comunista estava contra, e a ideologia diversitária aparece como uma dissensão interna do movimento comunista. Não é isso? Então, levou algum tempo para que, vamos dizer, os vários partidos de esquerda assimilassem isso aí. No Brasil, esse processo de assimilação, de passagem do antigo marxismo terceiromundista para a ideologia multicultural ainda está em processo, eles não absorveram totalmente. Então, você vê a mistura de discursos, por exemplo, nesse documento da UFPE, é característico, né? Então, eles acham, por exemplo, que se você reagir ao casamento gay, você é um fascista e você está sendo financiado pelo capital internacional, quando, na verdade, o capital internacional está financiando o movimento gaysista, feminista, etc., etc. Então, eles estão ainda usando, né, o discurso anti-imperialista, que era o da época do terceiro mundismo, dentro de um quadro multiculturalista. Então, é uma confusão de épocas, de linguagens, o que mostra que a ideologia multicultural não foi totalmente assimilada ainda. Você veja aí, nós temos, pensando em termos de candidatura presidencial, se você pensar que os candidatos são o Bolsonaro, o João Dória e o Ciro Gomes, você tem aí um cara da esquerda antiga, terceiro-mundista, que assimila um pouco e mal a ideologia diversitária, ele não gosta muito. Você tem um homem da direita liberal, João Dória, que é o partidário do multiculturalismo, é o porta-voz do multiculturalismo no Brasil. E você tem um candidato nacionalista que é contra as duas anteriores. Isto é o que você tem. Então, quer dizer, só o que corresponde no momento aos intuitos da nova esquerda multicultural é o candidato dito da direita, que é o João Dória. Então, não é fácil entender essa situação, né? Gabriel Rebelo, vale a pena penetrar no assunto do gnosticismo pelo livro da Karen King, What is Gnosticism? Não sei, eu não conheço esse livro, mas eu acho que os clássicos a respeito ainda são os do Hans Jonas, o do Helmut Leisegang e os do Eric Voegelin. Comece por ler Science, Politics and Gnosticism do Eric Voegelin, é o que tem de melhor a respeito, e ele te indicará as demais fontes. Ele mostra ali o seguinte, que no começo do século XIX houve um interesse grande pelo fenômeno gnóstico. Apareceram vários livros importantes em francês e alemão. Esses livros foram esquecidos e sumiram do panorama universitário. Quando vieram as ideologias de massa, comunismo, nazismo, fascismo, etc., ninguém se lembrou de examiná-las pelo ponto de vista do gnosticismo. E em função disso, não entendiam o fenômeno. Tentavam entendê-lo com figuras de linguagem, por exemplo, são religiões de massa, etc. Não é bem isso. Não são religiões, são gnosticismos de massa. Essa é a realidade. As seitas gnósticas se transfiguraram em movimentos de massa entre o século XVIII e XIX. Né? E isso é fundamental para entendê-las, inclusive para poder enfrentá-las. Ninguém entendeu e a coisa, então, proliferou, e o máximo que se conseguiu fazer foi jogar uma ideologia de massa contra a outra na Segunda Guerra. Tá certo? Fazendo com que a derrota de uma delas se transformasse numa vitória espetacular da outra. Isso quer dizer que o Stalin, como vencedor da guerra, ele ocupa um terço, acaba ocupando um terço da superfície terrestre, toma metade da Europa para ele, quer dizer, foi exatamente como ele havia planejado. Isso. Vários livros interessantíssimos a respeito do Hans Joachim, que é um historiador alemão, mostrando como tudo isso foi planejado por Stalin com antecedência e deu maravilhosamente certo. Ele só não previu que o Hitler ia mudar de ideia no meio do caminho e atacar a própria União Soviética. Ele estava preparado para ele atacar a Alemanha, não para a Alemanha atacá-lo. Ele estava com tropas já toda na fronteira, tudo pronto para atacar a Alemanha, mas só tinha armas de tipo ofensivo. Armas táticas, não tinha armas estratégicas para defesa, por exemplo, de instalações industriais, essa coisa toda, teve que preparar tudo isso às pressas. Mas tirando este capítulo, toda a estratégia do Stalin acabou dando certo. Então o que houve? Uma ideologia gnóstica de massa se sobrepôs à outra. Aqui. Quem é? Carlos, não dei sobrenome. Gostaria que o senhor discorresse mais sobre a ponte entre o gnosticismo e o multiculturalismo. As duas partes da aula passada ficou claro, mas o que une os dois temas? Bom, O elemento fundamental do gnosticismo não é uma doutrina, é um sentimento, uma experiência humana, que é a experiência de você estar solto num universo hostil, feito por um Deus maligno. Então, você tem que se salvar a si mesmo, de algum modo. Então, você tem que remoldar a realidade, a sua imagem e semelhança. Já está aí todo o multiculturalismo. Quer dizer, modificar até vamos dizer, a natureza humana. Eles acreditam que a natureza humana não existe, que ela é infinitamente plástica, você pode moldar do jeito que você quiser. Então, esse negócio, vamos dizer, prometeico, de refazer o universo à imagem e semelhança dos seus desejos. Tá certo? Então, essa é a ponte entre gnosticismo e multiculturalismo. Por outro lado, há dois níveis no multiculturalismo: o premeditado estratégico da massa dos idiotas úteis. Sim, mas é claro que a maioria dos intelectuais e formadores de opinião que estão promovendo isso são todos idiotas úteis. Os camaradas que entendem realmente de que se trata são muito poucos. Você vai ter que recuar a 40, 50 anos atrás e acompanhar debates entre intelectuais de maior porte, tá certo? Como houve na França, você pode documentar isso aí nos Estados Unidos, tá certo? Agora, se você pergunta assim, esse pessoal da direita que está reclamando contra isso, do quanto são capazes de ler um livro de Georg Lukács, né? Ou do Theodor Adorno? Não são, né? Você acha que... Veja, eu, por exemplo, passei muitas décadas para assimilar, vamos dizer, todas essas várias correntes, né? Não só lendo, mas conhecendo, indo lá pessoalmente para verificar como são as coisas e processar isso muito lentamente. Agora, chega um sujeito aí, lê dois livros do René Guénon, então já sai dando palpite, pô. Não é possível assimilar esta coisa com esta velocidade. Simples, não dá para fazer isso. Então você vai ficar só na superfície, né? No jogo de aparências. Tá certo? Que é o que esse pessoal todo está fazendo. E a situação é grave demais para a gente se permitir esse tipo de brincadeira. Então, eu estou transmitindo essas coisas tudo para vocês com a certeza de que não vão conseguir assimilar isso imediatamente. Você vê, só o marxismo, que eu falei, você lembra aqui meu artigo Estudar antes de falar, falei, aquele programa de estudos marxistas é 5 anos. Pode ser feito em 2, se você for um gênio, tá certo? Mas normalmente é 5 anos. Agora, me diga um sujeito que se aprofundou no estudo do marxismo e depois entrou, por exemplo, só no tradicionalismo guenoniano, hevoliano, etc. Não tem um. O único sou eu mesmo. Mas ninguém fez isso. Se você entra numa coisa dessa, ela ocupa a vida inteira. A cultura marxista é um negócio oceânico. Não acaba mais. Tá certo? Então, se você entra naquilo, não consegue sair nunca mais. Agora, o mundo guenoniano, do Évola, é tão estranho a isso. E naturalmente o marxista, quando vê isso, ele tende imediatamente a achar um rótulo qualquer que o poupe de ter que entender. Então ele diz, ah, esses caras eram à direita, eram conservadores, etc. Não é bem assim, porque nunca existia uma bibliografia anti-ocidental mais poderosa do que a dos tradicionalistas, né? Então, tudo isso foi aproveitado pelo multiculturalismo. Então você vê como os inventores do multiculturalismo são pessoas inteligentes, eles fizeram o mesmo trajeto que eu fiz. Só que eles terminaram do outro lado. Então, eles, sem, por exemplo, sem Guénon, Jules Evola e Heidegger, o antiocidentalismo não teria funcionado. O marxismo jamais produziu um discurso antiocidental tão poderoso quanto esse. Todo esse negócio, por exemplo, de culturas indígenas, culturas negras, etc., só veio à tona por causa desta gente, né? A esquerda não tem nada a ver com isso, tudo veio do que, de algo que a esquerda chamaria de direita. Se você ler um livro como Oriente e Ocidente, do René Guénon, que é um dos livros mais simples dele, né, você vai ver que o ódio anti-ocidental ali antecipou coisa que a esquerda nem imaginava. A esquerda estava começando a pensar em... O primeiro cara na esquerda que começou a pensar em anti-ocidentalismo foi o Georg Lukács. Nossa luta não é contra a burguesia, mas contra a civilização ocidental. Começou a pensar isso entre 1910 e 1920. E só muito aos poucos as ideias dele foram tomando forma, desembocando então na Escola de Frankfurt. Ora, as grandes contribuições da Escola de Frankfurt foram feitas nos Estados Unidos depois de 1945. Né? Enquanto isso, o Guénon já tinha feito um todo, vamos dizer, um programa anti-ocidental absolutamente devastador. E foi isso que foi assimilado pela ideologia diversitária. Eu estou escrevendo sobre isso. Está difícil escrever aqui, porque aqui a gente tá, eu não tenho meus livros, tenho que fazer tudo de memória. Então, só quando meu escritório novo ficar pronto, isso aí vai sair. Então, as fontes da ideologia diversitária abrangem todo o espectro ideológico existente. O mesmo acontece no eurasianismo. O eurasianismo absorveu marxismo, fascismo, nazismo, liberalismo, tradicionalismo guenoniano, evoluindo, tudo. E o pessoal da ideologia diversitária fez a mesma coisa. Então, isso quer dizer que o debate político atual, o confronto político atual, está muito acima da capacidade de pessoas que não tenham envergadura intelectual suficiente para abranger todo esse espectro. Que é uma coisa muito difícil, que para mim custou a vida inteira. Então daí aparece, de repente aparece um rapaz aí do nada, leu 3 livros do René Guénon, consultou na Wikipédia o que é eurasianismo, já sai falando. Isso é uma coisa trágica, na verdade, porque esses problemas que eu estou falando são um negócio de envergadura monstruosa. É? Não é para a gente brincar, não é para ficar dando opinião, não dá para fazer isso, pô. Nós temos que pensar seriamente no caso. Né? Também, se o sujeito lê uma coisa no Olavo de Carvalho e ele tenta dizer a mesma coisa, ajeitando um pouco, para dizer, não, eu estou falando melhor, tal. Você não pode pôr uma questão de vaidade pessoal num negócio desse, isso é muito grave demais. Né? Felipe Guerra Staudt. Como fazer um diagnóstico adequado e profundo da minha realidade concreta, ou seja, dos meus paroquianos, do bairro onde moro e atuo, da minha cidade, do clero? Olha, isto aqui é uma pergunta fundamental. Eu não vou conseguir responder aqui porque isso é muito complicado. Né? Mas olha, eu recomendo para você a leitura de um livro, que aliás, a Dilma disse que leu o livro e gostou, mas só que ela não lembrava o livro qual era. Ficou tão impressionado com o livro que não lembrava. Que era o livro do Sándor Márai. Márai ou Márai, não sei como se pronuncia, o autor húngaro, que chama-se Memórias de um Burguês. Em que ele aprofunda na vida da sua cidadezinha, que é uma coisa absolutamente impressionante. Então você pode ter ali um modelo. Que ele decidiu conscientizar o seu ambiente imediato na máxima medida possível. Claro que usando as ideias, o esquema ideológico que ele tinha. Né, mas você, certamente, você tem, já, por frequentar esse curso, você já tem um referencial mais amplo que o do Sándor Márai. Não digo que você tenha o talento literário dele, mas uma compreensão mais vasta você pode ter. Mas pega aquilo como, vamos dizer, uma espécie de modelo, você pega. Tem muitos autores de tipo regional, né, que pegam a vida de cidadezinhas, de pequenos ambientes, como Thomas Hardy, por exemplo. Né, ou quem mais, vamos dizer. No Brasil você tem o Ciro dos Anjos, o livro Amanuense Belmiro. É um modelo de literatura assim, de província. Né? A província era Belo Horizonte, na verdade, mas é província. É por aí, é pela literatura que você vai encontrar os seus modelos aí. Rosângela pergunta, o senhor falou sobre a ausência de referência temporal. Observei que em provas de colégios militares das Forças Armadas, em livros de história, bem como em matérias jornalísticas, a ausência de anotação de datas. Isso poderia estar associado a essa tentativa de promoção da perda de referência temporal? Não, eu não creio que isso seja intencional. O próprio sujeito que está escrevendo, ele já não tem essa referência. Eu já encontrei um monte de gente que acredita que a Idade Média foi século XIX, meu Deus do céu. Vai confundir vitoriano com elisabetano. É um negócio horroroso. Então, é por isso que eu digo, você quer ler livro de filosofia, tá bom. Você lê livro de filosofia, mas para cada livro de filosofia que você lê 5 de história, para você saber onde você está. Não é isso? Então, essa questão das datas é fundamental. Quer dizer, para você reconstituir um acontecimento qualquer, qual é a primeira providência? A cronologia, óbvio. Você falou Você não deu uma dica sobre isso no curso de... não é a arte de estudar, é aquele curso que você deu sobre... Como tornar-se um estudante sério, uma coisa assim? No curso. Sim, eu já dei essa dica. Quer dizer, você vai começar a sua vida intelectual fazendo a bibliografia. Você vai pegar um assunto... Princípios e métodos da auto-educação. É isso aí, você organizar a bibliografia. Antes de você ler qualquer dos livros, é a primeira coisa. E esse livro você vai escalonar como? Cronologicamente, meu Deus do céu. Hã? Se você pega, por exemplo, aquela coleção da Enciclopédia Britânica, Great Books, ele pega por tópicos e cria o status questiones, quer dizer, a evolução dos debates. Essa evolução é temporal, porque é claro, o sujeito que veio antes não pode ter lido o que veio depois. Então, essa articulação temporal das ideias, fulano disse isso, o outro leu e disse aquilo, isso é básico. Isso, em história das ideias, em história política, qualquer compreensão histórica das coisas. Bom, eu acho que por hoje é só, né, gente? Então, tem muitas perguntas boas aqui, mas não vai dar, vai ter que ficar para a próxima. Tá bom? Então, até a semana que vem, muito obrigado. Ah, escuta, eu vou dar esse curso sobre o Mário Ferreira dos Santos, será no fim de novembro. Eu vou pedir encarecidamente que o máximo de pessoas se inscrevam nisso aí. Não só pelo interesse, eu acho que é uma coisa até patriótica você se interessar pela filosofia do Mário, mas por uma necessidade minha. Eu estou precisando urgentemente de dinheiro para financiar uns processos. Senão eu não vou conseguir fazer nada. Eu não quero vingança com essas pessoas, mas eu acho que quando existe um sujeito infringe a lei, alguma providência tem que ser tomada para que isso não vire um direito. Né? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.